Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidade que nos acompanha nesse plenário e também pelas mídias sociais, a minha cordial saudação. Ninguém é favorável ao fechamento de escolas, mas precisamos entender os momentos aos quais estamos vivendo. E felizmente não se fala em fechamento de escola e se fala aqui em reduzir um turno ou reduzir meio turno. Estou assinando aqui o abaixo-assinado, atendendo os interesses da escola e da comunidade escolar, pela forma a qual, quem sabe, se trouxe a pauta. Mas, escutando aqui a nossa representante do CEPERGS, eu confesso que me incomodei um pouco, assim como tenho certeza que aqueles que escutaram também se incomodaram. Afinal de contas, nós vamos criticar empresários que são aqueles que geram emprego e renda para uma sociedade? Nós vamos criticar um governo do Estado que depois de algumas décadas de se passar alguns governos, inclusive o governo do PT, na pessoa do governador, do então governador Tarso Genro, em relação aos incentivos fiscais, o governo atual está enfrentando essa pauta e está trazendo para o debate, está discutindo internamente e discutindo com a sociedade os limites desses incentivos fiscais e os caminhos das políticas de incentivo no nosso Estado. Então, mais, temos uma moção tramitando aqui dentro dessa casa que virá em votação na semana que vem. E a moção eu trago para os senhores e para as senhoras que elas podem ter dois caminhos. Um caminho, o combativo, o caminho da briga, o caminho da disputa por espaço e por poder, a qual esse tipo de moção, ela não traz resultados para a sociedade. Mas nós poderíamos trazer aqui uma moção de forma positiva ao governo do Estado, no sentido de que fomos pegos de surpresa, de que as políticas públicas precisam ser construídas com tempo, com responsabilidade, e daí a moção que está tramitando nessa casa, ela deveria ter um contexto diferente. Governo do Estado, repense a sua posição e quem sabe vamos discutir ela com tempo, mas não no confronto, não é assim que se constrói as políticas públicas para atender os anseios e os resultados que de fato nós queremos impactar na vida das pessoas. Fica aqui esse meu sentimento. Mas, a Escola 27 de Maio, ela está dentro de um contexto que é ensino fundamental. Ensino fundamental pela Constituição Federal é de responsabilidade dos municípios. E o Estado, por muitos momentos, já fez a tentativa de entregar o ensino fundamental existente aqui no município para o município assumir, e o município reluta. Então nós precisamos trazer todos os contextos para dentro da discussão e levar a informação de forma correta. E daí aqui eu vou trazer o exemplo de como se constrói as políticas públicas dentro do município de Taquara. Na semana passada nós tivemos uma audiência pública de prestação de contas do terceiro quadrimestre do ano de 2019. E eu quero lembrar os senhores e as senhoras. No final de dezembro, essa Câmara aprovou às pressas e quase que às escuras a contratação, a compra, a aquisição de um imóvel no bairro Eldorado Tito para a instalação de uma escola de educação infantil. Às pressas, às escuras, num local que não seria o mais adequado para uma escola de educação infantil. Aí, a Câmara votou. E eu, naquele momento, eu disse, está comprando para cumprir o orçamento mínimo exigido pelo IDEB. E daí, não é uma política pública do município. Final da história. Semana passada ficou evidente na prestação de contas. O município gastou 25,02% com a educação. Se tirar os R$117 mil da educação, o município teria gasto ou investido 24,99%. Não teria gastado o limite mínimo exigido com a educação. E daí eu questiono, onde estão os vereadores da base? Onde estão os vereadores que defendem a educação aqui para criticar e cobrar do Executivo Municipal as políticas efetivas que vão mudar e transformar a vida das pessoas? Meu tempo esgotou, eu tinha outras pautas. Desejo a todos os senhores e a todas as senhoras uma boa semana. E tudo que for de interesse da comunidade, das pessoas, eu estarei presente, vereador, e me farei favorável.